Márcio, uma vitória, mas duas partes distintas. Uma primeira parte com 30 minutos muito bom do Nogueirense, depois uma segunda parte onde a equipe do Naval vem à procura de prejuízo e aí houve alguma dificuldade em conseguir fazer o jogo que aconteceu na primeira parte. Como é que, de modo geral, vê este jogo? Ora, boa tarde. Fazendo aqui uma análise agora a frio e de modo geral, acho que a nossa equipa foi uma equipa extremamente competente. Em relação à primeira parte e à segunda parte, sim, foram partes completamente diferentes, distintas. O adversário também nos obrigou a isso, não é? E foi uma primeira parte onde nós jogámos praticamente no meio campo do adversário. Podemos marcar o primeiro, o segundo, tivemos várias oportunidades. A equipa teve um compromisso daquilo que são os nossos princípios de jogo, muito, muito bons. A segunda parte, o adversário também nos obrigou a recuar mais um bocadinho. É uma equipa que estica um bocadinho na frente com intenção e acabou por entrar de uma forma também agressiva, mas nós fomos uma equipa que também procurou baixar ali um bocadinho as linhas e também perceber o momento, identificar este momento. O meu primeiro jogo à frente da equipa, a equipa vinha de uma série de resultados menos positivos, não fizemos qualquer jogo de preparação, mesmo durante este período em que houve esta paragem, e num contexto competitivo também foi a primeira vez que eu tive o contacto com a minha equipa e só tenho que lhes dar os parabéns porque foram extremamente competitivos e foram competentes durante o jogo todo. O que é que encontrou no Nogueirense? Vem de outra equipa, apanha o Nogueirense de uma fase menos boa, não mexeu muito, penso que só alterou o Melo praticamente por enfim, uma indisposição. O que é que encontrou neste Nogueirense e o que é que espera que este Nogueirense agora daqui para a frente lhe traga? Olha, encontrei um bom grupo. Em termos de grupo, é um grupo com muita qualidade. Foi um grupo que já teve 8 jornadas em primeiro com o antigo treinador, por isso tem que haver aqui valor, e foi aquilo que eu lhes passei durante este período. Mudámos muita coisa em termos de jogo, como é normal, dentro daquilo que são as minhas ideias e também dentro das características dos jogadores, mas encontrei um grupo sólido e transmiti apenas confiança à equipa e o resto do trabalho é com eles. Em relação ao clube, encontrei um clube com uma boa organização. Encontrei um clube que me quer, que comprou as minhas ideias, salvo seja, e é com eles que eu vou até ao fim, e vamos colocar o Nogueirense no lugar que ele merece, porque é um clube histórico da região de Coimbra. É a minha primeira vez também aqui na região, estou-me a dar a conhecer também na zona de Coimbra. Portanto, o futebol, como se costuma dizer, a bola é igual em todo lado, mas acima de tudo, boas condições de trabalho, temos um bom grupo e vamos ser competitivos até ao fim, podem contar connosco. Tem o jogo da Taça agora, pelo meio, depois tem a Académica, que acaba por ser sempre um derby. O que é que espera, o que é que se vai preparar para esses jogos? Isto é jogo a jogo, é ir de jogo a jogo, passar e transmitir confiança e preparar sempre o próximo jogo, não pensar já nos próximos jogos, pensar sim no próximo jogo. Agora é um derby, é contra o Torizense, são sempre aqueles jogos mais quentinhos, mas tenho a certeza que vamos estar bem preparados, vamos fazer uma abordagem calculista e prepararmos bem durante a semana e perceber o que é que nós podemos levar deste jogo, que correções é que poderemos fazer e alterações podemos fazer para o próximo jogo e moldar a equipa e preparamos a equipa para que ela possa ter cada vez mais rendimento.